evento foi cancelado. Mas eu vou seguir minha vida, né? Fazer o quê? Se eu quentasse a boca, evitava esse choro, esse cheiro de álcool na roupa e a fumaça na sala e o cinzeiro cheio de arrependimento. Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra alguém. Se não for com você, não vai ser com ninguém. Nós sabemos, os nossos filhos nem vão nascer. Nós sabemos, e não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê. Nós sabemos, os nossos filhos nem vão nascer. Nós sabemos. Vestido diferente, curto e vermelho pra seguir em frente. E eu sigo solteiro pra sempre. Outra! Pra acabar com as cachaças desse lugar aqui. Estourou! Toca no paredão. Portal do Arrocha. Eu perdi minha chance quando me entreguei pra outra vez. Se não for com você, não vai ser com ninguém. Nós sabemos, os nossos filhos nem vão nascer. Nós sabemos, e não vai ter festa e nem briga pelo seu buquê. Diferente, curto e vermelho pra seguir em frente. E eu sigo solteiro pra sempre. Chorou! Pra beber até cair, se cair nós bebe deitado. Acabar com as cachaças.